É muita ilusão pra um kit só! Vai começar a sofrência do kit! 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. Kit ilusão! O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Vambora! Todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando e acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. E já pensou? O ar-condicionado no 15 e a gente suando, e a TV no volume mais alto e a gente se amando.